Magali! Magali! Estamos na atividade. É nós mesmo. Projeto Hulk Sexo. Esquadrão Maloca. Meu caro senhor Magali, está tudo providenciado. Vamos nós. Mais uma vez. Será que vai dar tudo certo? Não se esqueça que nosso inimigo é forte. Bem, se nós falharmos, estaremos perdidos. Contra governo sujo, bando de puto que não respeita o povo. E é mó insulto, aumenta o valor das contas. Depois do roubo, fodendo o povo. Sem nada pro almoço, 50 por hora pra nós. Marginal, 200 por hora. Eles, os marginal, indigna, parasita, micha, suíça. Esconde, endira, plenário, alegria. Pra nós, estoura as bombas na nossa conta. Cê tá ligado, pra nós a história é outra. Então não posso mais ficar calado, só vendo os fatos. Obrigado, aliado, ressurge Magari e eu volto. Assim ó, quantas vezes for necessário. É nóis, não pode ficar calado mesmo. Vendo as coisas acontecendo, ligado, né? Certo, tamo nativa, patriota protestante. Sempre. Quer Magari, certo tio? Natividade.